Olá a todos, começa agora mais uma edição do QDAI Podcast, edição número 96. Eu sou Evlas Júnior e eu estou aqui mais uma vez com o Carlírio Neto. Apenas uma ave cansada. E Yuri Guimarães. Ai, olha aí, mais uma semana, gente. Não, mais uma quinzena. Mas tá, não deixa de ser uma semana, não é? Quinzena, por favor. É a semana, dia 21 do 5, mas é uma semana. Espaço entre dois que eu dar, são de 15 dias. Tá Obrigado. bom, mais uma semana. Eu não sou professor, você não é professor, então deixa Não é questão de ser professor, você tem que falar certo, pô. eu falar. Ah, não, mais uma semana. Eu tô cansado demais para intervir hoje, então se vocês ficarem nessa discussão, vocês vão até vocês pararem, tá? Então hoje deve ser um podcast pouco mais de minuto, né? Já começa meio com. Não, mas tá tudo de boa. Hoje a gente vai falar sobre troca de corpos, olha só. Então é o body swap. E vamos dar aí enquanto eu fiz o podcast. Calheiro, eu vou te mutar de vez em quando, tá? Esse som tá muito alto. Cara, enfim, não vou nem opinar, não vou opinar. Não vou opinar. Né, que às vezes que ela não. Eu fico confuso na hora de falar. Mas enfim, vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre troca de corpos, como eu falei, mas antes da gente ir para esse tema curioso, vamos dizer assim, e esperamos que rápido, hoje. Desculpa, aí eu tô perdido. Enfim, então a gente vai fazer primeiro a leitura de comentários da edição passada. Eu peço para o Yuri e para o Carleiro, que é o seguinte: eu vou ler o comentário, são duas pessoas que comentaram. Eu vou ler o comentário completo, porque eu não tive tempo de resumir, a não ser que o Carleira consiga resumir rápido. Eu realmente não consegui, não estava conseguindo. Agora, nos últimos 2 minutos, tentei, mas não ficou muito bom. Então, eu vou ler tudo de uma vez e só comentamos no final, ok? Ok. Vamos lá. Então, lembrando que quem não quiser ouvir a leitura de comentários desse podcast, você pode ir no post, ou do Netuin, ou do Anime Coach, e aqui do YouTube, se já tiver saído a versão final. Ou seja, se já tiver saído a versão que saiu no Anime Coach. E aí você pode pular lá. Desculpa, pessoal, tô um pouco mal, tá? De vez em quando eu vou tossir. Saúde, Igor. Vamos lá. Desculpa, vamos lá. Cara. Desculpa, pode podcast ao vivo. De vez em quando tá dessas. Todo mundo tá cansado hoje, gente. Tanto de saúde quanto de resistir. Não, eu é só cansaço do trabalho mesmo. Tô trabalhando bastante, tô bem cansado. Eu tô cansado da natação, É cara. Eu só tô cheguei isso. no primeiro dia. Eu só tô cansado de existir mesmo. E tomei o mal da garganta, né? Como você sabe. Tô vendo. Vamos lá. A Angel Chan comentou no YouTube. Vamos lá. Ai, ai, eu não acredito que vocês vão me fazer falar de chip. Eu realmente não me lembro de quando comecei a chipar. Porque desde que. Ah, cara, tá difícil. Alguém pode ler esse comentário por mim? Eu vou pegar um pouco d'água. Desculpa. Deixa eu pegar aqui o comentário, deixa eu ver aqui a live anterior. Pera aí, eu leio o da Angel Chan, daí você lê o da escritora lá no Anime Coach. Ah, já tá aí? Ok. Deixa eu só acessar aqui o KP95. Essa é a musiquinha de telefone quando você está aguardando a chamada, daí fica tocando musiquinha. Tá aqui o comentário dela, ok. Já vou avisando que eu vou ler tal como tá aqui, pontuação tal, legal, diretão, né? Daí no final, como o Vilas falou, a gente comenta. Como eu não li o comentário dela anteriormente, eu não tenho como fazer um resumo agora. Eu poderia até tentar, mas vai ficar muito grog, muito mal feito. Então eu vou ler completão como está aqui. É um comentário bem extenso. Vamos lá. É, Angel-chan começou assim, saudações. Obrigado pelo teu comentário, tá, Angel-chan? É, ela comentou há exatamente 2 dias, segundo diz o YouTube, e está assim. Ou melhor, 2 dias atrás ela editou, né? Ela comentou há um pouco mais de tempo. É, ai, ai, eu não acredito que vocês vão me fazer falar de chip. Eu realmente não me lembro de quando comecei a chipar, porque desde que me entendo por gente, eu gosto de romance e de casais. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha uns 9 entre 10 anos, eu tinha um caderninho onde eu escrevia histórias sobre casais de desenhos que eu via, principalmente o Clube das Winx. Eu escrevia fanfic muito antes de saber o que era isso. E desde que eu consegui meu primeiro PC, eu já pesquisava imagens de casais e AMVs dos meus casais favoritos, que me inspiraram a fazer meus próprios AMVs. Eu assisti a Bakugan no Cartoon só por causa dos chips. E foi através disso que eu conheci as fanfics online e comecei a escrever algumas também. Enfim, eu sou a louca dos chips. Assisto anime ruim só por causa de chip. Leio várias fanfics, amo fanarts e vejo vários AMVs. Inclusive, sou muito grata aos chips, porque graças ao fato de ter poucos AMVs de um casal que eu amava no YouTube, eu mesmo fiz algumas AMVs do casal. Deu certo, e agora estou quase com mil inscritos. Por isso, chipem muito mesmo, porque podem te trazer coisas boas. Enfim, esse comentário vai ser longo, porque eu amo esse assunto. Então se preparem, desculpe por isso. O meu primeiro chip em animes foi Sakura e Shaoran, de Sakura Cat Captors. Eu lembro que eu surtei quando vi o último filme de Sakura. Tinha muitos momentos fofos e aquele final do filme, para mim, foi perfeito. Minha maior decepção foi não terem focado no romance dos dois nesse novo anime que teve de Sakura, porque eu queria um beijo. O meu primeiro chip favorito, hoje eu tenho vários, não consigo escolher um favorito, foi Alimor, Alibaba e Morgana de Maggi. Eu achei num tuber do casal na época e achei muito fofos os gifs e fanarts que eu vi. E por causa disso, eu vi o anime e gostei ainda mais. Quando o casal virou canon no mangá, eu vibrei muito. Eu adoro esses casais onde um é o oposto do outro. São os meus favoritos. Spoiler. E também costumo preferir casais coadjuvantes no geral. E eu acho fofinho os chips de animes de infância, mas não tanto em anime. Prefiro em filmes de romance mesmo. Tanto que eu adoro um filme sobre isso chamado Simplesmente Acontece. E é cheio de mal atendidos do tipo que vocês falaram que eu odeio. E o primeiro casal que eu detestei foi o de Oreimo, da Kirino com o irmão. Eu dou muita sorte com chips. E quase sempre os casais que eu gosto ficam juntos. Essa foi a primeira vez e uma das poucas vezes que isso não aconteceu. E eu fiquei com muita raiva. Eu também não aceito Oreki Shitanda de Ryouka. Não, isso não aconteceu. E eu fiquei com muita raiva. Eu também não. E eu ainda quero uma segunda temporada de Ryouka. Eu não vi Harry Potter na infância. Comecei a ler os livros recentemente e vi os filmes tem pouco tempo também. Mas eu shippo muito a Hermione com o Rony desde o começo, justamente por serem dois opostos. A cada filme, torcia por uma nova cena deles. E eu não gosto muito do R, então não ligava a mínima para quem ele ia ficar. Mas até hoje eu não aceito o meu chip da Luna com Nevaeh, meus dois personagens favoritos, não ter rolado. Mesmo no último filme, a JK ter colocado uma cena deixando isso implícito. Aí ela me posta no Twitter que os dois se casaram com outras pessoas que ninguém nunca ouviu falar? Não faz sentido. Eu não ligo muito para triângulo amoroso, porque normalmente é meio óbvio que tem mais chances. Os autores só colocam isso como recurso preguiçoso e clichê de roteiro para dar conflito. O que eu realmente odeio, com todas as minhas forças, é anime harem. Hoje em dia eu nem vejo mais para não passar raiva, porque é uma bosta o romance nesses animes. O protagonista sempre trata todas as garotas igual e costuma ser um grande banana que ou quer pegar todo mundo ou não tem atitude. E as meninas também não ajudam. Nem harem reverso eu gosto muito. Pior que é um gênero que não se renova nunca. Por isso, hoje eu praticamente nem vejo mais. Enfim, eu amei esse podcast porque eu adoro chips. Adorei os desabafos de vocês e me identifiquei muito. Para encerrar minha lista de chips, favoritos: Haki e Yona de Akatsuki no Yona, Shirayuki e Zen de Akagami no Shirayuki Hime, Niko e Maki de Love Live, Yoshiko e Hanamaru de Love Live Sunshine, Sayu e Kaname de Naginozukara e os já citados Chitanda Yoriki de Ryoka e Alibaba e Mogiana de Magi. É isso. Amei o podcast e desculpa o comentário longo. Até a próxima. Anjo-chan, eu vou resumir o que eu tenho para falar do seu comentário, mas, novamente, eu agradeço pelo mesmo de coração, tá? Primeira coisa, não é só anime harem que não se renova, não é só anime harem que tem problemas com romances, mesmo anime shoujos, mesmo os animes shoujos costumam ter alguns probleminhas chatos com romance. Então, eu entendo a sua crítica, aceito sua crítica, acho ela muito válida, mas não se restringe a harem. E no que tange apenas a harem, saindo um pouco em defesa, bancando o advogado do diabo aqui, na verdade... desculpa. Na verdade, existem animes harem em que não acontece justamente o que você está colocando, tá? Existem obras harem em que o protagonista, mesmo não tendo uma atitude, ou mesmo não sendo mulherengo, ou não notando o que acontece à volta, ele consegue ser um bom protagonista, ter uma boa interação com as demais, ou às vezes pode acontecer mesmo das garotas ou dos rapazes, se for um harem reverso, não ajudarem muito o protagonista ou a protagonista a seguir adiante no seu ensejo. Mas eu acho que isso faz parte. Quando a ideia fica escassa, quando não existem novas mentes surgindo com novos tipos de plot, é isso que acontece. É justamente um acúmulo daquilo, daquela ideia sendo reciclada, reciclada e reciclada, só com um galinho de ramificação diferente aqui, uma ramificação ali, mas no geral o exoesqueleto é o mesmo, aquele mesmo tipo de plot de início, meio e fim, com leves diferenças. Por isso que, uma vez mais, eu entendo sua crítica, aceito sua crítica, acho ela válida, mas não se restringe a harém. De outra forma, achei os seus chips aqui bem interessantes e devo dizer que me identifiquei com Ryoka, porque realmente eu queria muito ver Oreki e Chitanda juntos e isso não ocorreu no anime, isso me deixou muito desgraçado mesmo na época, no ano de 2012. Caramba. Mas, tudo bem. Padrinho. Narimas. Ok. Ok. Eu tenho algumas coisas para comentar. Primeiro, dois puxões de orelha nesse comentário. Às vezes, né, a gente... Primeiro, um comentário muito legal, mas puxão de orelha. Bem, você falou que um dos seus animes preferidos no outro era Fruit Basket. Até onde eu sei, ele é um harem reverso. Sim, Fruits Basket é um harem reverso, exatamente. Então, ó, você tá vendo, você já tá, vamos puxar o harem ali. Eu acho que tem alguns harems que eles são interessantes, sim. Mas eu concordo com você que a maioria, eles caem no mesmo quadro. Então, assim, há exceções. Então, eu não sei, assim, se você não tá gostando do gênero, a minha sugestão é ver o que o pessoal tá sentindo quando sai um anime harem. E aí, se o pessoal estiver gostando, se tiver informações interessantes, aí pode ir atrás. Porque eu acho que desistir completamente do gênero, às vezes, é meio exagero, né? Mas, ok. É radical. Segundo, desculpa, mas ficou muito confuso. Porque o que deu a entender é que você odiou que o casal Kirindo e o irmão dela não terminaram juntos. Não. O que ela odiou foi de Ryoka não ter terminado junto. Não, mas ela falou isso. Mas Kirin também. Ela falou, primeiro, o casal que eu detestei foi o Joreimo, da Kirino com o irmão. Eu dou muita sorte em chip. Quase sempre os casais que eu gosto ficam juntos. Então, assim, a impressão... essa foi a primeira vez que uma das poucas vezes que isso não aconteceu. Então, para mim, deu a entender que você não gostou com os irmãos. E desculpa, nesse aí eu não consigo, não posso te defender. Não, não, porque ela não gostou dos irmãos terem ficado juntos. Mas ele, não, mas o que dá a entender aqui. É dá, dá a entender, mas tem uma pontuação que defende ela ali, Vilazo. Não, mas a pontuação não tá muito correta, não. Desculpa aí, cara. Não, é... cara, eu não vou Exatamente. Eu não tô questionando português. Na verdade, eu fiquei confuso. E a minha pergunta é: você odiou que eles ficaram juntos ou você odiou que eles não ficaram juntos? Porque eu não entendi muito bem. E aí, se você odiou que eles não ficaram juntos, eu não concordo muito com isso, não. O protagonista tinha que morrer só pelo fato de ele ter rejeitado a Kuroneko depois. Mas enfim. Olha aí. Desculpa, eu sou time Kuroneko. Eu nem gosto do protagonista. É só porque o Kuroneko gostava dele. Ainda bem que o Velasco colocou que foi a interpretação dele, porque para mim ficou claro que ela odiou os dois terem ficado juntos. Foi isso que ela me deixou explícito aqui. Só fico desculpa, mas a mim eu não entendi. Eu não entendi. Eu li algumas vezes essa frase e eu fiquei confuso. Se for tipo, eu não gostei que os dois ficaram juntos, eu também não gostei que os dois ficaram juntos, tá? O resumo que eu faço aqui é: ela odiou os dois terem ficado juntos de Oreimo e odiou os dois não terem ficado juntos de Ryoka. Foi isso que eu entendi aqui. Tô nem aí. Mas enfim, Eu vou falar rapidinho aqui de algumas coisas que... Calma aí. Tem dois outros comentários que eu quero falar rapidinho. Simplesmente aconteceu um filme muito legal. E eu não posso deixar passar essa. Alibaba. Nossa, okay. Tá bom, ok. Toda vez que esse personagem é citado, eu tenho que citar essa música da Uchiha. Tá bom. eu vou falar rapidinho aqui. Eu também tenho muito preconceito com o Haren, até porque assim como vocês falaram, tanto o Padrinho como ela, é um dos gêneros que menos se renova pra mim. E ele não se esforça, nem tenta se esforçar pra isso. Claro, tem outros, mas o Haren é um dos mais tem exemplos. Eu bem que gostaria de dizer que ele não se renova porque não se esforça, mas na verdade eu não vejo pra onde ele se renovar. Tem maneiras de se renovar. Assim. A gente vai falar aqui de um bom harem, que é o próprio Yamada-kun Sevenin no Major. Eu não acho que ele se renova, eu acho que é só a forma como a história é contada. Eu acho que o problema é a forma como ele é contada. Ele pode ser a mesma harem de sempre. Contanto que ele seja contado de um jeito legal, eu acho que dá pra ser uma boa história. Eu acho que o Shichin no Major, possivelmente pode ser estar nesse cast mais à frente, ele é um harem que eu acho muito interessante, mas eu não acho que ele é muito diferente dos outros. Eu acho que ele é a história é contada de um jeito que ela se torna interessante. Mas eu acho que a própria retirada de algumas coisas que já estavam cansando o público um pouco, a própria questão dos clichês, a questão da menina ficar com o menino logo no primeiro, segundo episódio, e acho que muito... Eu não acho que a menina e o menino ficam no segundo episódio, em todo o arém. Ele já começa a namorar no primeiro e no segundo episódio, o resto depois é ele descobrindo mais sobre a escola... E sobre a questão das bruxas. Discordo. Assim, nesse anime... Ele tá falando desse anime particular, Vilas. Particular. Então, eles não começam a namorar no segundo episódio, mas enfim. É no primeiro ou no segundo. É bem cedo. Não é lá longe, não. Não é lá longe, não. Eu assisti recentemente, né? Não tô longe assim, não. Ou é no início ou é no meio. Eu lembro que é no... O casal principal, eles só realmente ficam junto lá perto do final do anime. O anime, não tô falando do mangá, tá? Do anime. Eu lembro ser no início, mas tudo bem. Talvez porque eles se beijam muito, mas eu vejo muito... Pra trocar de cor. É verdade. Mas nem sempre. Ele beija as minhas todas da escola. Mas nem sempre. Mas dito isso, é um harem que ele é tratado de uma maneira diferente, ele foge de alguns dos clichês. ele acaba se tornando algo mais leve do que alguns haris que, tipo, a gente vê que é a mesma fórmula, de novo, triângulo amoroso, aí tem a tsundere, que vai ficar puta, e aí tem tem todos todos os personagens com personagens com personalidade diferente. E é inferno, é sempre inferno, harem, e eu gosto quando eles fazem essas mudancinhas que, pelo menos, dá um novo gás ao gênero. É isso. Eu não vou me estender muito, não. Ok. Muito obrigado pelo comentário, Yuri. Por favor, Yuri, eu da escritora. Vou ler da escritora aqui, rapidinho. Vamos lá. Comentário da escritora. Saudações e muitos tips para dar ao pessoal do Kyodai Podcast. E olha, o assunto rendeu. Hein? Muitos casais prováveis e improváveis, opiniões das mais diversas e o bom humor, que apenas o podcast tem de melhor, como diria o Vilásio, é tudo o puro amor. É tudo ou por amor? Eu não entendi. É tudo por amor. Não é porque ela falou ou, foi meio estranho. Uhum. Acho que posso dizer que o meu primeiro chip foi das antigas, Rakesh e Shurato. Caraca. Agora, o primeiro casal de animes que shippei aos montes e tenho muito carinho deles, Yukino e Arima, de Karekano. Como não amar estes dois? Ué, vai falar agora? Não, só no final. Você prometeu que ia comentar só no final, então prossiga aí. Segue com Ash e Misty, de Pokémon. Takeru e Kari, de Digimon. Takato e Kato, de Digimon Tamers. Zoe e Junpei, de Digimon Frontier. Yugi e Thea, de Yu-Gi-Oh! Ou seja, personagens mais fáceis de shippar e amar. Pena que este daí é apenas na imaginação e fanfics para acontecer, né? E, para não esquecer, mereço citar o já clássico Naruto e Hinata como do imprevisível casal. Chef e Bijô, de Hantaro. E, mesmo que no anime... em games, ela é gamada pelo Hantaro. Agora, o anime que há muito chip e te dá raiva em uns momentos, e em outros é só amorzinho, é em Detetive Conan. Como comentário da escritora, não poderia faltar. Fora o casal principal, Shinichi e Iran. Vale botar na mesma balança Hattori e Kuzuha. Típicos casos de amigos de infância que se amam e, para declarar, é um suplício. Ao menos dá alguns sinais de que pode e deve acontecer. Agora o casal, que foi mais pra frente, é entre Takagi e Sato, da polícia de Beika, que fora ter episódios focados nessa relação e com casos policiais no meio, em um pequeno arco, chegaram um beijo na boca e, no momento, dando os primeiros amassos na hora. Nossa, ok. Vou dar passos, desculpa. Eu juro que eu li amassos. Sério, para chegar aí, tiveram que encarar a ciumenta declarada do corpo policial que vem a Sato como waifu e que, mesmo derrotados, ainda metem medo na pobre da Takagi, no pobre do Takagi, quanto a ela. É isso e até mais. Ok, olha, muito difícil aqui. Eu só queria dizer que eu tô impressionado dela colocar tanto chip de uma mesma franquia que é Digimon. Eu tô impressionado, cara. Mas tudo bem. Mas sempre tem. É verdade. Eu acho os chips de Digimon que ela colocou todos são... Não questiono relevância ou irrelevância. Questiono tantos de uma mesma franquia. Só isso. Eu colocaria o Mimi, a Mimi e o Joe ainda também. Joe não, o... Cara, o garotinho... O garotinho que tem o anjo? É. O Patamon? Não. O Patamon não. O que tem o inseto. Ah, Easy. O Easy. Mimi e Easy. Que é mais Mimi, sim. Né? Agora eu lembrei que é Mimi. Agora eu lembrei que é Mimi. Eu devo dizer que esse comentário da escritora me fez lembrar de algo que eu ia falar no Kyodai passado e acabei não falando, que era sobre o Negai Twins. Que é chip errado, confesso, mas era o meu chip do anime. E ainda é, pronto, tô falando, ainda é. Até hoje, mesmo já tendo lido o mangá, visto o anime e tal, ainda é o meu chip, que era o Kamishiro Michael com a Onodera Karen, né? E esse era meu chip eterno de Undead ou Negai Twins, mesmo sabendo que isso não importa, né? Mesmo sabendo agora que eles são irmãos, mas você vê o anime do primeiro ao, ao final do 11º episódio, você fica, tem que ser a Karen, tem que ser a Karen. Eu ficava, tem que ser a Karen, tem que ser a Karen. Não era eu, Mas tudo bem, faz parte, não tem problema não. É tranquilo. É só que o comentário da escritora me lembrou isso por alguma razão, mas não sei explicar como, mas me lembrou de alguma forma. Eu queria falar assim, eu gosto muito do anime de Karakano, e aí eu acho que o casal é bem legal. Só que eu sempre me incomodo um pouco, porque eu sei que no mangá mais pra frente tem um arco de um estupro aí. Isso sempre me incomoda um pouco em Karakano. Mas o anime é bem legal. O casal no anime é bem legal. Assustador. Ash e Mish, eu sempre fiquei triste que nunca aconteceu. Porque, sei lá, acho que... A culpa é do Ash. Todo mundo tá com a culpa do Ash. Quer dizer, será? Não sei. É do Ash. Pô, não, o bichinho também não lê mente, né? A Misha sempre foi um tanto quanto agressiva com relação a ele. E ele não lê mente. Ela também poderia falar, só com a dele. E todo mundo sabe que aquela história de ficar seguindo ele até ele pagar a bicicleta sempre foi uma mentira deslavada, né? Sim. Enfim. Assim, tecnicamente eles se separaram, né? Então, boa, mas demorou pra caralho. Demorou, mas eles se separaram. Pra eles se encontrarem de novo é muito, muito lá na frente. Pois é. Enfim, mas, né? É. Então vamos para o tema principal? Vamos para o tema principal. Então, obrigado, escritor. Obrigado, Yuchan. E vamos para o tema principal. Que foi isso? Que é isso, padrinho? É a transação, desculpa. A transação? É. Eu acho que era a transição, não? É, isso, que seja, mas é a transição aqui entre o final de um bloco e o início de outro. O padrinho tava fazendo uma transferência em dinheiro aqui, gente. Tipo. Ok. Então, pessoal, a gente vai aqui pro tema principal desse podcast. Lembrando que esse podcast sempre pode ou não conter spoilers. Escute por sua conta isso, deixa bem claro que já teve até spoilers aí na leitura de comentários. Uhum. Eu não sabia que o Alibaba ficava cambogiano no final. Também não, estou consternado. É, eu não estou consternado porque eu queria que eles ficassem de outros. Não, estou consternado por saber disso antes da hora. Enfim, então, o tema de hoje é troca de corpos, e então vale basicamente qualquer anime que haja algum tipo de troca de corpos entre personagens. Vale a famosa troca de Enderbender, que é o garoto pela garota. Vale uma troca mais solo, né? como em Rama, né? que o Rama troca de corpo. Que também é meio de Enderbender, né? Mas é porque tem mais trocas, não é só o Rama troca virando garota. É verdade. Em Rama é um festival de troca de corpos, pelo amor de Deus. Só que ele é um festival de troca, cara. É bicho metido no meio. De Enderbender, acho que é a mais comum, né? Tem uma Rocha Jure recentemente. Sim, sim. Eu não sei se eu posso colocar Goku Dolls, eu fiquei meio confuso nisso. Cara, Goku Dolls não teve. Goku Dolls é assim, né? Os caras não. Foram pra uma clínica e mudaram de sexo. Eles mudaram de sexo. É um Enderbender. É um Enderbender. Só que aí é eterno mesmo. É, que no Goku Dolls ele é eterno, né? Cirurgia na Tailândia. Exato. Então, vale vários tipos diferentes. Vai ser essa pegada. Então, como tem... No final tem vários animes que tratam essa ideia. O Kimi no Nawa, do Mako Shinkai, por exemplo. Sim. Que é uma excelente obra. Que fala que usa essa artimanha, mas assim tem o Kokoro Connect, que eu sei que não é só isso, mas tem também essa parte. Kokoro Connect é outra obra que tem muito disso, tem mesmo. Muito boa, muito boa. Tem o Shichin no Majo, que a gente já citou aqui mais cedo. Sim. Então, assim, tem bastante coisa aí. Se a gente for bem ao longe, tem o próprio Sarazanai dessa temporada. Com a diferença que... bom, deixa pra lá. Né? Eles viram capas, mas. É, eles viram capas, é. Exato. É que, eu não ia entrar nesse ponto, eu ia um pouco mais além, mas de maneira capa, chupacu de goianinha. Tem o punchline e tal. Como eu disse, esse podcast pode conter spoilers, tá? Então... Ouça por sua conta e risco. E necessariamente sabe, vai ter spoilers. Necessariamente pra quem não sabe, punchline tem troca também. Mas enfim, então tem. É, eu poderia citar ali também o Kashimashi Girls Met Girl, que é um anime que é um garoto, né? No momento ele é um garoto, aí uma nave alienígena cai na Terra, mata ele sem querer, totalmente sem querer, e o pessoal da nave resolve trazer o garoto de volta à vida, só que acabou trazendo ele na forma de garota. Né? É complicado. Tem o Twin Tails. É, Twin Tails dá pra pular, né? Twin Tails Narimasu, aquela porcaria. Não, tô falando só que é boa, né? Não, pelo amor de Deus, cara. Aquilo ali também. Eu sei que se encaixa, mas aquilo... Tem também o Niyashiki, que o velho, ele é morto por uma nave extraterrestre e ele é trazido de volta à vida na forma de uma arma de destruição em massa. É. Esse é profundo, hein? Esse é profundo. Tem o Tube Hero, que eu acho sensacional, que o cara vira um herói, e aí é um cara, basicamente é um cara Ikemen, que vira um velho gordinho careca. Maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. De chibelo e blusa e camisa, é muito bom. Seu conceito de maravilhoso tá errado depois desse comentário. Mas... Não, mas esse anime é realmente muito bom, cara. E ele tem um final, o último episódio é inacreditável, assim, pra mim. É muito bom. Muito foda. E é totalmente inesperado. Sem dúvida, assim como o anime todo, né? Se a gente pensar em troca de corpo eterna, a gente tem aí Isekai pra caralho, né? Você vai ter Yojosenki, você vai ter Overlord, você vai ter o do Slime... Quer dizer, ainda, né? Ainda eterna, né? Porque, tipo, né? Não é bem assim. A gente não sabe se no final eles realmente vão sair, qualquer coisa assim, então... Não, pois é, isso que eu tô falando. Se valer essa troca eterna, então tem esses... Ah, se você for pensar nesse sentido, tem o que é futuro lá do Sword Art Online. O próprio Sword Art Online, de certa forma. É, outra pegada. Mas, enfim... mas vamos ver aqui o que a gente vai falar. Cada um vai falar um anime que acha interessante dessa pegada, mas foi esse começo foi só para explorar. Ó, tem muito anime sobre esse gênero. Não é tão pouco quanto parece, pela a ideia não é tão pouco explorada, na verdade, é muito explorada. Pois é. Inclusive, tem obras que exploram um pouquinho só na trama, e aí depois voltam e tal. O próprio Dragon Ball tem a parte lá com o Capitão Guinil. Nossa, é verdade, o Capitão Guinil. Nossa, esquecido. Pois é. Eu só queria dizer que se esse podcast tivesse aquelas vinhetinhas de transição, seria Glória Pires, nosso querido Tony Ramos, falando: se eu fosse você, e trocar. Tem o Se Fosse Você, né, que é cópia de 1 milhão de filmes de 280 de troca de corpo. Pois é. Muito bom. Sessão da tarde. Já parou aí, então vamos continuar. Carlinho, você vai ser o primeiro, porque você pode ser que você... Ah, com certeza, porque igual falei no início do podcast, eu vou ter que... Na verdade, é porque eu vou ter que acordar muito cedo para ir para o trabalho amanhã, é uma grande empreitada e temos que estar com energia bem reservada para isso, né? Dito isso... Vou falar rapidamente do anime que eu escolhi para esse podcast e que, inclusive, já foi citado brevemente na introdução feita pelo Evilásio a respeito do tema, um dos animes que ele citou, e é o Mahou Shoujore, né? Que em português, o nome dele em português seria muito bom, né? O nome dele em português seria Eu, a Garota Mágica. Olha que maravilha de nome de anime. Seria fabuloso, cara. É Garota Mágica Eu, não? Não, poderia. Na verdade, nas regras gramaticais, eu, a Garota Mágica, também estaria correto. Eu, vírgula, garota mágica. Eu como nome. Eu sou a garota mágica. É porque essa é só parada aqui, fica. Porque o eu é o nome. Isso. Bom. É bom lembrar que esse anime começa com alguns dos muitos, vários e diversos devaneios mentais da personagem principal, Saki, que com seus 15 anos tinha um cotidiano agitado. E que é bom lembrar que no primeiro episódio, as primeiras cenas são dela lutando com uma garota mágica, né? Com uma fadinha cujo nome era Nupo. E ela tava lá lutando e tal, não sei o quê. Só que as falas do Nupo para ela e dela contra o monstro eram falas que faziam críticas à animação japonesa, né? A indústria da animação japonesa em si, o que era fabuloso. Só que morreu ali, era tudo apenas um sonho dela. Só que ela nunca fez ideia que esse sonho um dia se tornaria realidade. Até porque acontece que ela, a Saki, ela tem, vamos dizer assim, um grande destino no aguardo dela, que é um destino que a mãe dela já teve, né? É uma missão muito importante, e que ela acabou tendo essa mesma missão que foi passada para ela, mas de uma maneira um tanto quanto controversa, talvez. Bom, de toda forma, a outra protagonista da série se chama Sakuyo, né? E as duas formam uma dupla de idols. Yay, que beleza, né? Só que a Saki e a Sakuyo não fazem sucesso nenhum. A Saki canta mal pra caralho. Não, a Saki canta muito mal. A Saki não canta. Aquilo não dá pra chamar de cantar, cara. Aquilo não é cantar. A Sakuyo, ela é maravilhosa em todos os sentidos. E a Saki, ela... É isso, Yuri. Obrigado. É bem isso mesmo. A Saki... Bom, deixa pra lá, né? Só que o irmão da Sakuyo, que é a coisa toda, né? O irmão mais velho dela, que é o Mohiro. Porque o Mohiro é o alvo dos sentimentos da Saki de longa data. Só que esse Mohiro tem um comportamento muito peculiar. Ele se comunica com os outros só fazendo pequenos sons com a boca. E o incrível é que todo mundo no anime entende as frases completas que ele parece estar falando. Interpreta muito bem o que ele fala, tipo com anime nonsense, maravilhoso isso. Mas eles falam que, tipo assim, é porque eles já estão tanto tempo convivendo com ele que eles entendem o que ele tá falando, assim. Exato. Agora, então, a galera então... que olha de canto assim, o que esse maluco tá falando? Agora, quando a gente tá falando em cantar, ele canta como um anjo. Isso que é engraçado, quando ele vai conversar, é só no. Agora, quando vai cantar, é frase completa, linda, maravilhosa. Ele é voz de princesa Disney, atraindo animais, inclusive. Justo. É. Justo. Atraindo seres. Atraindo seres finos, bonitinhos, só que poderosos, só que com corpo de personagem de JoJo. Isso. E para resumir uma apresentação um pouco mais extensa. Até porque não é para tanto, a Saki acaba pressentindo um perigo, não se sabe como, ela acaba pressentindo o perigo que está correndo o Mohiro, e com isso chega até ela uma simpática fada, acho que Yuri se lembra dessa fada, né? Com um nomezinho simpático de Kokoro, né? Que é uma fada cabeçuda que usa óculos, fuma. É maravilhoso, cara. É um Yakuza, é um Yakuza no corpo de uma fada. Ele é um Yakuza fada. Aí ele concede poderes magníficos a Saki para ela se transformar em uma guerreira que luta pela mãe e pela justiça. Não estou falando de Selomon aqui. E ela vai lá enfrentar os poderosos bichões que estão à cerca do Mohiro. E são caras musculosos, com um coração no meio. E ficam só fazendo... E ela enfrenta de maneira violentíssima. É tanto sangue. Por quê? Por quê? Porque ela vira um marrom shoujo, ela vira um garoto mágico, com aquela voz máscula. Ela vira um personagem de JoJo. Ela vira um bodybuilder. Aquela personagem de JoJo total. Até a roupa. Mas o mais legal não é que ela só vira um bodybuilder, é que ela... Ou melhor, desculpa. O mais legal é que ela só vira um bodybuilder. Ela não tem poder nenhum mágico. E por isso que ela tem que ir na porrada na mão mesmo. É maravilhoso. E o legal é o nome dela como um ser mágico. Na verdade, ela é a bela garota mágica dos perigos eternos. Ore. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. E ela se deu o nome de Ore, é, quando ela, porque o Mohiro foi agradecer ela com no início do segundo episódio. Aí ela, ele pegou, meio que perguntando o nome dela, né? Dele, Ore! Ore! Não, o que que eu fiz? Eu me chamei de Ore, eu me chamei de eu pra ele. Ele, Ore. Belo nome. Ah, vá pro caramba. Enfim, é... O Mohiro, ele meio que se apaixona, de certa forma, né? Cara, sim, ele meio que se apaixona. Ele meio que se apaixona pela versão Mahou Shoujo da Saki. Isso deve ser tão triste. Isso deve ser tão triste pra Saki, cara, que ela... A cena da sauna é inacreditável. É maravilhoso. A cena da sauna é inacreditável, cara. Vocês avançaram, tô de parabéns. Vocês foram lá pro meio do anime quando ocorre a cena da sauna. Tô de parabéns. Ah, não, peraí, não, não, peraí, tinha que falar episódio por episódio, não, né? Vamos falar episódio por episódio. O ideal é vocês lembrarem, é lembrarem bons trechos do anime. Só tô dizendo que vocês foram bem além. Só isso. Só deixar um negócio. É, a gente falou que o cara, a fada, o Kokoro, é um Yakuza. Eu quero deixar bem claro que ele é de uma família de Yakuzas que são fadas. Tá? Exato. Esse miserável que tinha no passado fornecido os poderes mágicos para a mãe da Saku, da Saki. Da Saki. Que o nome dela é Sakuyo. O nome da mãe dela é Sakuyo. E ela era a garota mágica da região. Só que agora ela disse, não, já passei minha idade, minhas costas doem, não ela posso tá mais batalhar pela justiça. Isso, como eu estou com dor nas costas, não posso mais lutar pela justiça. Legal é quando esse Kokoro miserável dá pra Saki aquele bastão mágico com a falsa premonição de que aquilo daria poder mágico pra ela. Aí ela recebe o bastão, fica todo feliz. Ah, agora eu tenho bastão mágico e com ele eu vou destruir todos vocês. Aí fica parada 3 segundos, olha pra trás. Kokoro, qual é o poder mágico que isso me dá? Ele, nenhum, só às vezes pra bater nos inimigos. Ah, pelo amor de Deus, cara, me dá um tempo. Dito isso, ela tinha que encher de sangue inimigo. Exato. Um coraçãozinho lá. Pra resolver. E aí ela usava o poder, depois de encher com sangue. É, mas dito isso, eu, por mais que eu gostasse de quase todos os personagens de Mahou Shoujo Ore, pra mim, o meu preferido ainda era o nosso querido Manager. O Manager, ele era um personagem maravilhoso, cara. Traíra miserável. Você pode defender ele o quanto você quiser. Você pode achar ele legal. Ele era traíra. Não, e outra coisa. Ele não era traíra porque o único objetivo dele era fazer o negócio dar certo. Ele estava muito cometido a ser um manager. Só que a gente não pode se esquecer que, além da Saki, a melhor amiga dela, Sayori, também se torna uma garota mágica. Um garoto mágico. Enquanto a Saki se torna garoto mágico para salvar o cidadão lá, o Mohiro, a Sayori se torna um garoto mágico para salvar a Saki. E ela diz, eu amo a Saki! Recebe o poder mágico. Elas têm que falar o seu amor, é verdade. É, porque quem que elas amam? Eu estou muito feliz de o padrinho ter gritado isso. E o chip principal, pra mim, é elas duas, né? É verdade. Pra mim também. Ou a versão de Saki Mahou Shoujo com... E o anime nem faz questão de esconder isso, porque da sequência, dali pra frente, fica mostrando direto a Sayori dando indiretas pra Saki sobre o amor que ela sente pra ela, a Saki toda envergonhada. Indiretas não, ela é bem direta. É verdade, inclusive tem episódio que você ela diz: tá eu gostaria bonzinho. De estar. Eu que gostaria de estar abusando sexualmente de você quando ela fala isso, rápido. Cara, não. Eu tô lembrando que a Sayori fala pra Saki, se não me engano, no 7º episódio. Que a Saki diz que estava podendo ser possivelmente vítima de um abusador, não sei o quê, que tinha alguém seguido ela, daí a Sayori fala, bem que eu gostaria de estar abusando sexualmente de você nesse momento, só não me lembro se ela fala isso com a boca ou se fala em pensamento, só isso que eu não recordo. Ela tá tentando falar em pensamento, só que ela tá alto demais. Mas eu queria falar que tem as duas outras idols, que eu sinto muito triste por elas, porque elas viram uma roxa, isso é como elas não têm amor, então elas viram meio Mahou Shoujo, elas viram um pouquinho de idade. É muito bom. É maravilhoso. É maravilhoso. Enfim, essa era a minha indicação, então, para vocês assistirem, né? Caso não tenham visto ainda. É um bom anime, é nonsense total, que faz uma certa tiração de sarro com o gênero Mahou Shoujo em si. Muito bacaninha, dá umas boas risadas com ele. Mahou Shoujo Re, que foi animado pelo estúdio Pierrot, sendo originário de um mangá com dois volumes na revista Comic Bee, e tem no Crunchyroll Brasil ainda para ser assistido, caso vocês tenham uma conta no Crunchyroll. Vale muito a pena. Mahou Shoujo Re é um anime muito bom de ser visto, com certeza. Eu só queria dizer que vá com cautela. A gente tá lembrando boas cenas, mas também não é o melhor anime do mundo. É, tem... Não, ninguém aqui tá falando isso. Só diz que é um bom anime pra ser visto. Me resumi a falar isso. Se alguém tá achando que é um ótimo anime, maravilhoso, estonteante, aí já é outra história. É. Assim, os três viram juntos, então a gente tá meio que em sintonia nesse sentido. Então vamos lá. Yuri Guimarães. Vamos lá, eu vou falar aqui de Yamada-kun Sevenin no Majo, que eu citei mais cedo. Yamada-kun é um anime onde você segue a história desse garoto, que ele é considerado. Que ele era considerado como se fosse um. Não um valentão, mas ele tem ele é delinquente. Ele é um delinquente juvenil. Ele é considerado pelas outras, mas só que realmente ele só tá sem saco mesmo. Ele entra em briga só pra parar de ficar chateado, ficar sem nada pra fazer. E aí até que um dia ele encontra com essa garota, a Urarara Shiraishi, que ela é bastante bonita, e ela é super inteligente, ela é uma das estudantes de honra da escola. E acaba que... os dois acabam se beijando sem querer, e eles acabam trocando de corpo. E a partir daí a gente começa a ver essa pequena jornada deles para descobrir por que eles estão trocando de corpo e o que é que está acontecendo na escola. Para descobrir quem são as sete bruxas da escola. Exato. E aí descobre que existem as sete bruxas da escola, que não a tradição, mas é algo, é um mito da escola, que eu não sei de quantos anos é, mas aí aparece essas bruxas. Uma é original, que ela tá lá escondida entre todos, e sete pessoas acabam recebendo esses poderes. Eu não digo garotas em si, porque o próprio personagem principal, o Yamada, ele tem um poder também. Então acaba sendo meio diversificado aí. Apesar que ele é o único homem entre todas as bruxas. Cada um tem um poder diferente. O poder dele é trocar de corpo quando beija a pessoa. O poder dele é trocar de corpo ou é copiar dos outros? Porque estão dando a da Shiraishi é trocar de corpo, não? Ah, eu acho que é verdade. Acho que a Shiraishi troca de corpo e ele, o poder dele é copiar os outros poderes. Copiar o poder dos outros, é verdade. Exato. E então a gente vai vendo ele tendo que descobrir cada uma das pessoas. Ele acaba descobrindo de uma das piores maneiras possíveis. Então, tipo... vai ter muito beijo nesse anime. Ah, mas é legal você ver os poderes e ver como ele combina os poderes. Parece um videogame, tipo, agora eu tenho que copiar o poder dessa aqui pra poder chegar nessa aqui, poder trocar de corpo com ela pra poder usar Exato. O poder em outra coisa, sabe? É bem maneiro. E a gente vai... E, tipo, ele faz essa mudança no Aranha até porque tem toda essa história por trás, tem toda a busca dos dois. Enquanto isso, a Shiraishi e ele acabam se ajudando muito, acabam criando um laço, assim. E, tipo, toda a questão deles procurarem essas bruxas é para eles acabarem com essa maldição, para eles perderem os poderes e poderem ter suas vidas escolares comuns, que é o que eles tanto desejam. Apesar que eles acabam fazendo vários amigos com o passar do tempo. Enquanto eles estão lá no Conselho Estudantil, que eles acabam entrando no Conselho Estudantil, e acrescentando cada vez mais pessoas, Então é bem interessante você ver toda a dinâmica de todos os personagens interagindo juntos. E acaba sendo um anime bastante interessante, com uma história bem, bem maneira. É um harem refrescante. E acaba sendo bem, bem divertido. Sabe qual é a pegada para mim? Eu acho que o que ele faz bem é que é uma parada que poucos animes colegiais que eu acho que fazem. E aí ele é um deles, eu acho que o Yahari é outro, que para mim é o que faz melhor isso. É que ele usa essa brincadeira, essa dinâmica e tal, mas para explorar bem a faceta daqueles adolescentes. Então, os adolescentes desse anime, eles são meio que críveis. Eles são pessoas que, Sim. como você vai entendendo os problemas, ah, por que que a menina é chata com as outras pessoas? Ah, é por causa disso, disso, disso. Ah, por que que a outra ela é reclusa? É por causa disso, disso, disso. E aí você vai entendendo e vai explorando bem essa parada, que eu acho que é uma parada que se perde muito em muita obra colegial. Um dos grandes problemas que eu tenho com algumas obras colegiais, para mim, que primeiro eu acho que também saturou, mas é que muitas vezes é só o cenário. As pessoas ali mesmo são tão críveis assim, não são tipo, ok, não tá sendo muito sobre como colegiais agem e tal, de verdade, ou suas ânsias e coisas assim. Que é uma parada que eu acho interessante, eu acho que o Yahari faz muito bem. E eu acho que o Shichi no Majo, ele não faz tão bem quanto o Yahari, mas ele explora legal usando essa brincadeira dos poderes das bruxas e tal. Eu acho bem bacana, assim. E assim, para quem Sim. vai pro anime ou pro mangá, eles têm uma pegada bem diferente. O anime ele é um pouco mais apressado e tal. É. Então talvez valha a pena ver os dois, Até se você gostar de porque. um, talvez valha a pena dar uma olhada no outro para pegar essa parte diferente. Até porque só são 12 episódios, né? Então a gente acaba vendo algo bem mais apressado. Porém, ainda assim, eu acho que o anime ele faz um bom trabalho apresentando anime. Se você quiser mais, você vai com o mangá, mas você pode pegar o anime sim, sem problema nenhum pra ver. Que é Eu bastante interessante. gosto muito do anime também. E eu acho que é isso. Padrinho, viu? Não, não vi, não. Olha aí, já fica aí a indicação pra ver, Padrinho. Então vamos lá, eu vou terminar aqui. Aí eu vou liberar informações de bastidores. Então, a gente tava gravando foi gravar esse cast, né, hoje, e a gente não tinha tema ainda pro cast, e aí acabou que eu só consegui pensar de última hora, né? Numa ideia, eu sugeri de última hora. E aí o que acontece? Toda vez que a gente não tem tempo pro cast, e aí eu vou atrás de um tema, o que que eu faço? Eu pego meu My Anime List, olho a My Anime List e vejo, porra, eu quero falar desse anime aqui. Então eu vou gerar um tema para esse anime aqui entrar. Então já vou avisando que sim, eu peguei o tema para falar desse anime que eu vou falar agora, tá? E eu tenho um segundo motivo para falar desse anime. O anime que eu vou falar é o Cinderella Boy, que é um anime que passou no Cartoon Network. Eu vi quando saiu na Netflix, não tem mais Netflix, infelizmente. Inclusive a dublagem é muito bacana, eu gosto muito da dublagem brasileira. E um dos motivos para falar dele é meio que fazer uma pequena homenagem que eu não estava conseguindo encaixar bem para o Monkey Punch, que infelizmente faleceu recentemente. Sim, O Monkey verdade. Punch, para quem não sabe, ele é o autor de Lupin, né? O grande autor de Lupin, né? Lupin, não sei. Foi no mês passado, não foi, se não me engano, ou foi no início do mês? Foi. E aí ele infelizmente faleceu recentemente, né? E aí, para fazer uma homenagem a ele também, e aí eu não tava pensando como é que eu vou encaixar Lupin e tal. Só que Lupin, eu acabei vendo agora, achando lá esse anime que eu gosto pra caramba. Eu pensei, porra, vou falar desse anime e aproveitar fazer homenagem pra o Monkey Punch. Então, fica meus pêsames aí pra família, pros familiares. Mas vale a pena sempre celebrar a obra desse cara. Esse cara fez uma obra que vai ser lembrada por muito tempo, né? E é isso. Especificamente sobre o Cinderella Boy, a ideia dele é o seguinte. Você tem dois personagens diferentes, tá? Um é um detetive meio maltrapilho, detetive particular do maltrapilho, e você tem uma dama da high society, que ela é muito destemida e ela gosta de ir para aventura e tal. aí, por um acontecimento, ao acaso, essas duas pessoas acabam se cruzando, e mais do que se cruzando, por um acontecimento sobrenatural, ainda mais, esses dois personagens, eles acabam dividindo o corpo. Então, eles passam a ter o mesmo corpo. Mas como é que funciona essa dinâmica? Então, toda vez que um dorme, o outro aparece. E aí, esse outro tem o tempo de ficar o tempo até o outro dormir. Olha aí. A dinâmica é interessante porque cada um tem vidas completamente diferentes. E acaba que, tipo, uma vez um dorme e o outro, ele tá, tipo, na casa do primeiro. E, tipo, são pessoas completamente diferentes. Não faz sentido eles estarem ali. Né? Nossa, que estranho. E aí eles têm que brincar. Aí tem essa dinâmica. Por exemplo, o protagonista masculino, ele tá meio numa investigação e tal, que inclusive tá relacionada a essa transformação deles. E, obviamente, toda vez que ele dorme, para a investigação continuar, meio que a outra personagem, que é a Hela, que é a minha personagem preferida, ela tem que continuar a investigação, só que ela não é uma detetive. Só que por ela ser rica e ser da House Society, ela consegue ter outros atributos que o detetive não tem. Então acaba que às vezes eles dormem já para ter essa dinâmica de trocar e um poder usar o corpo do outro. E eles conversam, assim, a priori eles não sabem, né, que um e o outro são a mesma pessoa, só que com o passar do tempo, com as experiências que eles vão tendo com as pessoas, eles começam a entender que tem essa, que tá acontecendo essa coisa estranha com ele. Tem um momento muito curioso que um personagem, ele muda de corpo enquanto o outro está numa queda livre. Nossa! Afinal, você desmaia, né? Pois é. E aí... tem um momento que um troca de corpo quando um outro personagem tá nu. Tem uma situação em que um personagem tá nu. Ele cria várias situações que são muito divertidas, são muito, muito interessantes. Eu acho muito bem explorado, apesar de ser uma série curta, são só 12 episódios e tal. O mangá também é bem curto. Eu acho que é uma série muito, muito bem... A história é muito bem contada. Pena que eu acho que ela não chegou ao final, né? Tinha coisas a mais a contar. Mas eu adoro, assim, todos os episódios eu acho maneiro. Os personagens são muito, muito divertidos. A Hela, que é a personagem feminina, é maravilhosa. Ela lembra muito a Mina Fujiko, né, de Lupin. Assim, visualmente, obviamente, lembra os personagens de Lupin, porque é o traço do autor, né? Mas sim, falando em termos de personalidade, ela lembra também um pouco a Mina Fujiko e tal. E, assim, eu acho muito legal esse anime. E pena que muito pouca gente assistiu. Muito pouca gente assistiu na época que tava no Cartoon. E muito pouca gente assistiu na época que tava no Netflix. E aí, na hora que, tipo, agora que o Netflix tem mais animes, que as pessoas estão indo mais ver anime no Netflix, não tem mais, infelizmente. Que pena, cara. Aqueles primeiros animes que tinha no Netflix no começo... do Netflix, infelizmente não tem mais. E é uma pena. Eu conheci esse anime porque eu vi uma parte dele no Cartoon, e aí não consegui mais ver. E aí quando foi pro Netflix, ele foi de cara o primeiro anime que eu fui ver. Assim. Vou ver esse anime aqui do Monkey Punch, que parece legal, e eu gosto demais. Assim. É muito, muito divertido. Os personagens são muito interessantes, a trama é muito bacana. Eu gosto muito dessa trama de detetive, de exploração, e de situações muito estranhas, nesse caso, com a troca de corpos. E é isso, né? Fica a dica. Cinderella Boy. Eu tô tentando ver aqui qual o nome em japonês, que eu não lembro. Deixa eu ver. Pelo que eu tô vendo aqui, parece ser bem divertido mesmo. Deixa eu ver aqui o nome. Nossa, não tem. Eu acho que nem tem. Talvez seja Cinderella Boy. Cinderella Boy. Eu li aqui o nome em japonês. É Cinderella Boy. Eu gosto demais. É um anime de 2003, né? Já meio antigo e tal, né? Uhum. Mas eu adoro essa obra. Eu gosto muito. Eu tava tentando lembrar o nome do outro cara, né? Que é o Rama. Uhum. Os dois personagens, tanto a Hela quanto o Rama, são muito legais. Os personagens secundários são muito legais. A trama é muito divertida. Então, assim, eu recomendo. Ah, eu adoro a música, cara. A música de abertura é muito legal. A de encerramento também é boa, mas de abertura, especialmente, é muito boa. Né? E é ruim que eu nunca achei uma versão full da abertura. Parece que só tem versão TV. Pena. Porque é uma música própria pro anime, né? Então. Ah. É, mas é, eu acho maravilhoso, assim, assim. Eu gosto muito. E. Assim, não sei se todo mundo vai gostar, mas eu acho que quem gosta de uma trama. Uma trama de detetive, de. É, dessas mudanças. É interessante, assim, não é uma trama de romance, tá? Até tem uma parada, tipo, que o Rama, ele gosta, mas é de uma outra garota, não é com a Hela. E também tem o lance que o pessoal quer que a Hela case e tal, mas é, não é sobre isso, né? E eu gosto muito, eu acho que vale muito a pena, assim, dar uma olhada. Se você conseguir achar, né? Porque tá mais difícil hoje em dia. É. Cara, Rama tá. Até que não tá tão difícil de arranjar os episódios de Rama pra assistir. O problema tá em você arranjar episódios de Rama, assim, citando Rama, né? O problema tá em você arranjar episódios com qualidade decente. A maioria dos que você encontra é algo do tipo, pelo amor de Deus, me ajude. É, mas, Rama Mei é outro. É, Rama Mei é outro. Nessa pegada, né? Mas, assim, Rama Mei, eu particularmente, eu prefiro mangá, né? É, eu não sou tão fã do anime quanto do mangá, não. Mas o mangá é muito divertido também. Mas o Cinderella Boy, eu nunca li o mangá, né? Então, talvez aí você valha a pena pegar e ler o mangá também. Mas eu tô recomendando o anime porque eu acho muito bom. O mangá é curtinho, acho que tem um volume. Acho que tem um capítulo, um one-shot. Olha aí. E eles exploraram toda essa história baseada nesse one-shot do Monkey Punch. E é muito bom. É muito bom, assim. Pelo menos pra mim, é muito bom. É isso. Então eu queria... Alguém quer citar mais alguma coisa? Não. Não, tranquilo. É, acho que tá tranquilo. Ok. Então é isso, pessoal. Esse foi o cast de hoje. Vamos aqui para nossas considerações finais. Começando por Carlinho Neto, que está fazendo a nossa transição de bloco. Eu não sei se o pessoal pegou a piada, mas é porque o Carlinho é um pássaro na foto dele. Então, por isso que ele está piando para fazer a transição de bloco. É, um salve de palmas aí pra Queen, né? Porque eu tentei resolver uma música de Queen, mas só falei miseravelmente. É, Queen? É, nossa, Queen. Qual a música? Por favor, qual a música? Agora eu tô muito curioso. Eu jamais saberia. Peraí, deixa eu pegar o nome aqui. Deixa eu pegar o nome aqui e continua a transição. Peraí. Caralho, aí ele vai dizer que ele tava tentando assoviar a Bohemian Rhapsody. Aí eu ia ficar triste. Não. O nome da música é Another One Bites the Dust. Ah, tá. Eu não lembro dessa, não. É uma música que o Fred fica cantando no palco, enquanto ele tá cantando no palco, ele fica dando tapa na bunda dele. Eu entendi. Eu sei qual é. Então, você podia ter pego uma mais conhecida, talvez fosse mais fácil. Tipo, um Yo-Yo Rock é muito mais fácil. Tá? Ah, eu poderia ter pego, então. Não, gente, não, tá bom. Vocês conhecem, então fique de boa aí. Eu ia sair mais cedo, só que como o podcast terminou mais cedo, não precisei sair mais cedo, mas eu ia sair mais cedo originalmente, né? Enfim, redundância total. Agradecendo aí ao Ivilazo, ao Yuri, a possíveis participantes fantasmas, onde quer que estejam. A você que nos escutou, as pessoas que comentaram no podcast anterior que foram escritora no Anime Coach e a Angel Chan no YouTube. Angel Chan, pode fazer sempre comentários extensos assim, não tem problema não. Faça mais. Enfim, visitem o Netoin, visitem o Anime Coach, visitem o Opinando, deem uma passadinha lá no Discord do Kyodai, né? Visitem também a conta no Twitter, Iniciativa Kyodai, né, bacaninha. Daqui 15 dias estaremos de volta com o Kyodai Podcast 97. É isso aí, então. É isso aí. Olha aí. Isso aí. Ok. Júlio Guimarães. Vamos lá, gente, vou falar aqui do nosso querido Discord opinando, como sempre. Você pode ir lá para conversar com a gente. É, exato, também. Mas você pode ir lá para conversar com a gente, para jogar com a gente, para assistir com a gente. Na sexta-feira nós temos a nossa call ou de filmes, ou de RPG, onde a gente tenta alternar, aí tá tentando RPG, só que tá muito difícil, principalmente porque tá difícil a comunicação com o nosso querido amigo Wesley. Vou tentar me comunicar com ele essa semana de novo, e quem sabe a gente não volta essa semana. Também temos no sábado a gravação de Opinando Timbum, que a gente, eu não sei se essa semana a gente vai fazer no sábado ou na sexta de novo. Então a gente vai ver aí. O tema vai ser Game of Thrones, então vai ser longa a discussão, eu acho. Quando vê, não é, mas aí quem sabe, né? Então no sábado a gente tem a gravação de Opinião Timbum, a gente avisa pelo Discord. Então, se você tiver no Discord, vai ter mais chance de você receber primeiro. Ou então receber, até porque talvez a gente nem... Eu mesmo não lembro de colocar no Twitter, mas vou tentar lembrar. E no domingo a gente tem a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes no início da temporada, a gente assistindo toda ela. Então a gente escolheu para essa temporada. Mayonaka no Kuti Kumin. A gente tá assistindo Dororo da temporada anterior, mas só que a gente tá acompanhando essa temporada. E a gente tá vendo também Bungum Stray Dogs, que até agora tá tendo bons episódios, e é isso aí. Então, se você... Dororo. E se você quiser... E, de novo, só reforçando, se você quiser jogar com a gente, se você quiser assistir com a gente, se você quiser conversar com a gente, é só ir lá no Discord e falar. E é isso. Ok. Então, último recado é só... sigam o arroba Ikiodai no Twitter. E todo dia lá tem postagem de notícias. Notícias diversas sobre anime, né? Sobre o mundo dos animes, às vezes sobre mangá e tal. E é isso. Divulguem o Ikiodai aí para o pessoal. Se você tem um blog, você tem algum tipo de... Tumblr, sei lá, qualquer tipo de site que poste coisas sobre anime e quiser participar da iniciativa que eu dai, juntar e pensar ideias para fazer publicações entre vários assuntos, ou participar aqui mesmo do que eu dai podcast, então tenta falar com a gente, você pode falar tanto com o Twitter... Enquanto você tá botando um comentário aqui, depois a gente pode conversar. E não só isso, Evilásio, e não só isso. Se essas mesmas pessoas, num futuro bem próximo, ou até numa próxima edição do Kyodai, desejar participar do podcast, é só entrar em contato também. A possibilidade pode ser estudada para participar como convidado e tal, interagir conosco. Vai ser muito bem-vindo. E se você tem um tema que você quer que a gente explore também, em algum podcast futuro, coloque aí nos comentários, a gente... Sempre está aberto a temas. Tem aquela lista, tem uma lista também que a escritora mandou, que inclusive eu procurei hoje, desculpa, não achei. Mas eu vou pegar e resgatar essa lista. Eu nunca vou me esquecer, no distante ano de 2011, quando eu fui participar do Otaku Bar em São Paulo, em setembro de 2011, e eu não me lembro quem exatamente chegou para mim e falou: cara, já pensou a gente fazer um podcast cujo tema seria anime sobre cocô? Olha que maravilha, cara. Animes com cocô. Num podcast. Ou Narakuru. Não. Aquilo era peido, não era cocô, era peido. Ah, tá. Peido peido. Se for com cocô. Se for com cocô, eu tenho Gintama. Já tenho o meu já. Como? Gintama. Tá, né? O único que eu lembro é aquele de paródia do Rock Lee. É muito cocô também. Gintama aí tem um episódio inteiro sobre o macaco que joga cocô, cara. Tem um e tanto que ele tá sendo meu avatar agora no Discord, que é o no episódio 6 de Senryu Shoujo, que é o anime da atual temporada, o protagonista, o Eiji, ele tem um coelho de estimação, e o coelho sofre de alguma coisa no intestino, ele fica cagando direto, cara, e depois ele come a própria merda. Maravilhoso. Caralho, maravilhoso, cara. É, o coelho, ele caga em bolotinha e depois vai lá e mastiga a própria coisa que cagou. Eu acho que já temos o tema do nosso próximo podcast. Não? Sem não. dúvida, sem dúvida. É isso aí, animes com cocô. É isso assim, aí. Tem as obras do Toriyama, né? O Toriyama, às vezes, fala, gosta de fazer piada infantil com cocô e cupim, né? Então... Pois é. É, ele faz piadas com fezes, mas não mostra fezes. Ah, não, na verdade tem algumas situações que ele mostra assim. É, e tem alguns momentos que você sabe que quais são, que ele gosta muito de cortar o rabo do macaco. Meia culpa, realmente vocês têm razão. Meia culpa. Mas é que eu acho que tem mais em Dr. Slump do que em Dragon Ball. É. Em Dragon Ball ele só corta o rabo do macaco mesmo. Ai, cara, parabéns, Yuri. Só assim pra eu rir hoje, cara. Parabéns. Cortar o rabo do macaco. Mas você sabe que isso é. Tirando a interpretação dúbia, né? Enfim, pra Dragon Ball faz sentido. Total sentido. Agora eu não sei, né? Enfim. Uhum. Enfim, eu acho que é isso, Vlad. Tenho várias palavras para poder aumentar essa conversa, mas não vou, porque, né... O rabo do cocô? É, maravilhoso. Tem várias outras. Eu não quero... Como, por exemplo, o fato de que do jeito que o Goku come, é muito grande mesmo a parada. É verdade. Cara, realmente, nunca parei para pensar, mas não acho que... Mais de 80% do que ele come vai embora, né? Porque não é possível. Enfim. Com toda aquela carne ali que ele come, maluco, o cara deve peidar. Eu acho que ele voa. Acho que ele voa peidando, maluco. Acho que ele voa peidando. A gente acha que as coisas de Dragon Ball são lentas, mas é porque eles cortam todas as cenas do Goku indo no banheiro. Que aí ia ser eterno a bola do negócio. Aí, sabe aqueles gritos que ele faz quando ele tá se transformando em Super Saiyajin? Aquilo ali no banheiro, cara, imagina. É que na verdade ele tá peidando na hora, né? Faz sentido. É verdade, é assim que ele voa peidando. Você tá ligado você tá ligado que isso pode dar mais alguma teoria do tipo, quando aparece aqueles raios amarelos pelo corpo dele, na verdade são os gases, né? É, tá claro, aparecer, faz todo sentido. Não, aquilo ali é gases. O suor. Gases. Caraca, o suor evaporando. Deus do céu, Por que o suor tá evaporando? Porque ele tá com vontade de ir no banheiro naquele momento. Evilásio, é só pra fechar minha parte nesse podcast de vez, cara. Você tá ligado que quando você fala de suor evaporando, me lembra um certo momento do Torneio das Trevas e o Yu Hakusho, que tem aquele carinha que fica liberando o suor quando ele vai enfrentar o Yusuke, depois ele toma uma lapuletada do Yusuke, mas que golpezinho medíocre do cara. Que ele tenta se esconder na fumaça de suor que ele cria. É cretino demais. Cretino demais. Por que aquele cara suou muito? Porque ele tá sempre suando frio porque é no banheiro. É verdade. Ok. É, dá para usar isso como desculpa. Já temos um podcast na próxima semana. Ok, em vez de ser animes com cocô, vai ser animes sobre banheiro. Animes com banheiro. Isso aí. Mas não, acho que com cocô é melhor. É possível, hein? Olha aí, ó. Olha aí. Banheiro e animes, até que talvez não seja tá assunto tão ruim. É verdade. Eu posso citar aqui, né, no Rari Hyo no Mago, que tem o melhor yokai de todos, que é o Deus do Banheiro. Eu posso falar, assim, no banheiro, a gente tem, no Japão, inclusive, tem aquela divisão, né? Que tem um banheiro onde você vai fazer as necessidades e tem para onde você vai tomar banho, né? Tem o termo Romai também aí, que fala sobre muito do assunto. Cara, o Deus do Banheiro é o yokai mais maravilhoso que existe. É quando você está fazendo suas necessidades no banheiro durante o ano novo, ele vai olhar você fazendo suas necessidades. E se você conseguir ver ele enquanto ele está lhe olhando, a cabeça dele cai e se torna dinheiro para você. Não, é maravilhoso. Tem várias lendas de terror sobre o banheiro. Tem Hanako-san. Não esqueça da Hanako-san. Cara, a melhor forma de você entrar bem no ano é você cagar e reganhar dinheiro por ter cagado. Olha que maravilha. Assim, você vai ver meio que um velho sem talpeia olhando pra você. Mas depois disso, você tá de boa, você ganha dinheiro, tá tranquilo demais. Maravilhoso, maravilhoso. Falando em terror, né, depois a gente tem que comentar que vai voltar em Miami Shibai, na última temporada. Não, Miami Shibai morreu pra mim na segunda temporada. O que veio depois da segunda temporada é... Bom demais. Vai ter uma sete aí. Enfim. Sétima Miami Shibai japonesa, vocês estão errados. Isso é pra momentos futuros. Ok. Enfim, é isso, pessoal. Um abraço. Tchau. Abraço sem gases, por favor. Tchau, tchau. Boa noite. Abraço, versão sem gases.